eu quero fazer o meu carnaval. Se o tempo passou, espero que ninguém me leve a mal. Mas se o samba quer que eu prossiga, eu não contrario, não. Com samba eu não compro briga, do samba eu não abro mão. Amanhã ninguém sabe, traga-me um violão. Antes que o amor acabe, traga-me um violão. Traga-me um violão antes que o amor acabe. Hoje nada me cala este violão. Eu faço uma batucada, eu faço uma evolução. Quero ver a tristeza de parte, quero ver o samba ferver no corpo da porta estandarte que o meu violão vai trazer. Amanhã ninguém sabe, traga-me uma morena. Antes que o amor acabe, traga-me uma morena. Traga-me uma morena antes que o amor acabe. Hoje pena seria esperar em vão. Eu já tenho uma morena, eu já tenho violão. Se o violão insistir na certa, morena ainda vem dançar. A roda fica aberta e a banda vai passar. Amanhã ninguém sabe, no peito de um cantador, mas um canto sempre cabe. Eu quero cantar o amor, eu quero cantar o amor. Antes que o amor acabe, antes que o amor acabe, antes que o amor acabe, antes que o amor acabe.